Alô, boa tarde, está Mike Yankee Julia. Escuta, Mike Yankee Julia, possível. Estava no Parque 3, na posição 1, autorização de rebote para a ponte número 10. Rebocado o Parque 3 para o Parque 1, no Git 10, confirma. Sérgio, uma completa com a Tony 198, decimal 95. Tony 198, 95, que você anima? É, 3 no 4. Acerto, acerto, no 4. Oi, sábado, boa tarde, papão meu filho, Zé Lima, estabilizado no localizador. Gente, se você anima, confirma que você anima tudo? Com a 7, após o externo, mudando para a 7. Vai ser a volta de cancelamento. Já contará a Lima. É 3.430 ingresso, decolagem a partir de deslocada no 80 graus, 089. Ingresso, capacete deslocada, 9.089, confirmo decolagem. Afirmo. Decolagem é 3.55. O externo solicita estar presente mudando as regras e traz pela direção na 7 km Lima. Ok, gente, cancelar 226, autorizado presente no cerco da esquerda, para baixo pela direita da 7. Chama na final, que você é Lima. Sim, chama na final, Lima. De novembro, alfa, socorreu a meter os 226, circuito padrão do 7 e mantém a perna do meta aguardando autorização para base. Circuito padrão aguardando autorização para base, de Índia, novembro, alfa. Adicionar M3 no 4, autorizado a alinhar e manter a partida deslocada. Para a final da 17. Autorizado que você anima pouso custo 17, vamos com 17 graus, 08 mais. Gente, Lima. Aqui no Travesso Portão 4, uns mais de 2 minutos. 0, 1 semana. Aqui no treinamento 3, 5, decolado da Elma, se escuta. Nada. Suba inicialmente para 1.000 pés na proa de Paris, aguardando coordenação com a torre. Até o ponto de espera da 1-0, direita via Índia, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-3-1-6-2-0. Aqui é 1030, livre ataque, via Índia, bravo, do ponto de espera da primeira, 1-0, vê para o que é a torre, vamos trabalhar, 1-2-0. Livre base, é para o final, 1-7, via 9-0. Vamos abrir 255, boa tarde, contato radar, chegou para nível 360, saiu da Dael. 360 na Dael, avião 08 não será possível regresso a Salvador via litoral sul, devido a uma aeronave, você também pode remitir da piscina 7. Suba para o 1506 na proa de Paris, após corredor interlagos rotatório. Livre de toque remetida 17, índia 9 grau. Acelera 3, 1, 4, decolou 2, 9, chama o controle 1, 9, 9, 3, 9, 0. 19, 0, mata. Boa tarde, bom nome é 0, 3, 0, 0, e mandeira a partida de locada. No 869, após Alagoinhas, voa Serra Vitor 367 para o procedimento terminado. Centro Recife solicita escuta receita nível 340. 340, restrito 6355. 6314. Canal 6314, boa tarde, contato radar, fica para nível 340, sai da Momo. Sai da Momo, assistam 340, 6, Monopai. Decola da 110, com curva à direita no perfil de saída da El, Leda Motiva, onde intercepta a Fuzilu 110 até Tango Bravo Eco. 5145 no transponder, controle 119.8. Fecha autorizado Guarulhos, 360, pista 10, curva direita da Eulena Monte, vamos, rotação 310 para bater. 5145, transponder, 198, controle do 1-1-1-9. Correto, 1-1-9, passa pronto, 1-1-7. Preparar, golo 1-0-9. 1-1-7, depois pela direita, reportará cruzando o eixo, índio no meio grau. Para decolar 230, controle 119, décima 8. 19-8, outra bola na beleza. Quatro, a gente deseja a vocês efetuar um check na frequência 119.35. 19.35. Depois que eu falei com a senhora, parou o chiado, mas eu vou passar para 19.35. 13.14, como recebe o controle em 119.35? Mantenha 19.35, 6314. Controle voo 620, decola, saída fuga, na passada 2.27, voo à esquerda. Voo 620, boa tarde, contato radar, se voltar no nível 370, saída fuga. 370, na fuga, voo 620. Voo 620, por gentileza, eu tenho um cheque de frequência em 119.35. Para o cruzamento, 1028, 9 graus. Livre base, reporta final no 7, índia 9 graus. Livre base, reporta final no 7, 9 graus. Quando o loja 18.9, fica ligado, chamou aqui, está 32 no 7. Caralho, tá claro, ele já está no 7. autonomia do 05/5. Apenas confirme se recebe alguma interferência. Até o guincho no zero autorizado. Ok, segue até o 10 com a Rafa. Controle Salvador Azul 4206. 869, chame o controle em 1199 decimal 35. 1899, permaneça em 1199 decimal 35. Geral 9977, deu separar 2 mil pés, autorizado final de procedimento em LS, obtei 100 reais. Informação central, geral 9977, processo de processo. Geral 9977, troca a sequência do controle para 1199, decimal 35. 1199, decimal 35, geral 9977. 1355, sopa restrita nível 340, chame centro de edifício no 25, decimal 1. 251, repito, 6355, restrito 340, boa. 24206, controle. Tem pra avisado? Afirmo, ingresso de Charles. Essa sua questão, obrigado. São 3217. 19, decimal 35. 19,5, obrigado. Passa o lugar de água, vou saber já com o campo. Rádio 08, chame agora a torre 118, decimal 95. A torre 118, 08, tá. Vou falar com o Rádio 08. Guardião 08, ingresso final do ano 7, a porta final de 3 milhas. Pode passar lá para 3208. Guardião 06, sem identificação autorizada, chegada a Mares, deixe mantenha nível 050. Ajuste em Salvador 10013, permaneça na frequência 11935. Recife 125, decimal 45. Alfa da presente, faça 360 pela sua direita. Da presente, 360 pela direita, novembro Alfa. Guardião 08, sobe estado, livre pouso, pistão 7, vento 1, 50 graus, 7 mais. Livre pouso, não, atrás do alerta, cuidado. Dona 620, chame centro de piso 95, decimal 45. Índia November Alpha, autorizado cruzamento do campo, ponto médio da pista 1-0, Índia November Alpha. Autorizado cruzamento, ponto médio da pista 1-0, só para informação, vai para pouso final, November Alpha. Gente, Índia November Alpha. Região 90, SN, identificação autorizada via chegada a Mari, via chegada ao nível 060. Solos 37, o Guardião 08 vai prosseguir por parte do GRAS. Como é que autorizado, era para levar na pista, Guardião 08. Falar em Brasília. Frequência regional do Abextrec, Guardião 08. Tá bom. 7 graus. 4206, reduza 220 mais. Da ponta final no 7. Devido à ave, reporta final no 7, ainda não lembra. Considero o 1989, ponto São João, Serra Vitor 366. O Serra Vitor 366, o 1989, emitida para 2500 pés, autorizado, sinal e RNAV. Será o 9977, completa agora com a turma 198, decimal 95. 7, vento 1, 5, 0 graus, 8 mais. Livre pouso 97, índia 9 graus. Avistado, livre pouso, cabeceira deslocada 380 metros da pista 10. O vento 150 graus, 7 nós. 7, livre pouso, 109977. Solos 41, Índia, November Alpha, estacionar, fica feliz. Mude a frequência para 1919, decimal 35. O 9969 completa com a torre 1918, decimal 95. 895. Se enviar muita frequência para 119.35, acione o código 0135. Zero desça, sem restrições para 3.10. Ajuste no 0.13. Boa tarde, 1-9-69, RNAV da 1-0, está reatravado. Boa noite, 69, continue para cima, aguardando o pistolismo, ajuste no 0-1-3, cabeceira deslocada 3-8-0 metros. 1-0-1-3, entre os blocos, como é que está a cabeceira, 1-9-69? Terra, o solo na escuta, prossiga. Suja em papo. 5-3. Guardião 08 na escuta. Confirma novamente o comandante. Chefe de graça. Voo no 869, chefe trem, livre pouso, pistão no 0, cabeceira deslocada, vento 1-6-0 graus, 7 nós. Rebaixar cavalo, livre pouso no 0, cabeceira deslocada, 1-9-9. Autorizado o ingresso, a porta linha do próximo, guardião 08. Hoje o externo escuta o controle em 1-9-9 do sinal 35. O seu rádio está com bastante chave, o Otávio Luciano. O 4206 chama o turno 1-9-8 do sinal 95. Desde 1990, desça para 2.000 pés, autorizado o sinal do procedimento de alerta de feito em São Nazero, sem o glide. Desde 1990, copiou que o glide está fora. Ativo torre 1-9-8-9-5. Sérgio Leclerc, mantenha suas condições visuais de 8 para 500 pés, altímetro 1-0-3, reporte visual. Essa é a campo. O outro é Sérgio Leclerc. Azul 4206 na escuta da torre. Olá, senhor. Boa tarde. Estamos aqui com o baixado travado. Pronto, aguardo sua autorização. Boa, Azul 4206 para informação, Charlie 208 decolando da pista 17, comprou do litoral, não interfere com a sua aproximação. Cabeceira da 10 deslocada 3800 metros, livre pouso, Azul 4206, vento 150 graus, 7 nós. Livre pouso na cabeceira 10 deslocada, Azul 4206. Guardião 08, decolando as 47, direita linha do litoral, controle 1119, decimal 35. 1-9-8, guardião 08. Eu vou no 1-9, decimal 35, guardião 08. Gente, 19-35 a frequência. Vou guardião 08. Guardião 08, 1-1-0, corredora cheia na escuta permanente do controle, reporte através fora da barra. Informo um helicóptero à sua esquerda, 11 horas 7 milhas, como a todo para o Sapuã, cruzando no 1.110 para 510, lá para a Serra 65. Teste do tráfego, 08. 560, desça e mantenha 2.010. Azul 4206, Solos 49, direita Fox 211. Direita Fox 211, Azul 4206. Solos 19. Portão 7, 869, via Juliette. Juliette, portão 7, 19. Já está autorizado o sinal do seu signo FLS, que Corre, Salvador, 3110. 3190, continua a aproximação, aguardando pista livre, cabeceira deslocada 380 metros. Gente, mandando pista livre, 3190. Voo no 169, livre decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 8 nós. Já decolagem, voo zero, voo no 169. Muito boa tarde, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, pro 1, pra 2206. Azul 6973, copia. Copia. Autorizado Campinas, nível 340, decolando a 10 com curva à direita no perfil de saída da Elne da Motiva, onde intercepta pêndulo 10 com base o pêndulo 16, segue conforme rota do plano. 5165 é o transponder, controle 119, decimal 35. Ingressando na final, até a Juliette Serra, NC 360, pela direita, aguardando instruções, até a Juliette Serra. 360 pela direita, para o Itapu, aguardando instruções, até a Juliette Serra. Voo no 169, decolador 50, controle 119, decimal 35. 1935. Completa agora com a torre 118, decimal 95. Afirma, 150 graus, 8 nós. Obrigado, 390. Então, pessoal da Infraero, tinha aqui quando a gente pousou, na Fatsui Delta, aqui, além da marca de parada, ou seja, dentro da pista, uma viatura da Infraero, tá? Ah, ok, ok, será informado. Certo. Muito certo, pastor. Agradeço. Gente. Em curso, suba com a forma autorizada, aguarde contato na base. Avião 08 tem frequência livre para auto-coordenação de tráfego. Informo aeronave próxima a Vera Cruz. Mantendo na 1510, ainda não na escuta permanente do controle. A sua esquerda 1 ou 2 milhas. Avião 08, frequência livre para auto-coordenação de tráfego. Quando chamar novamente controle, chame 1919-35. Azul 4206, solo voltando? Tranquilo. A viatura que o senhor avistou foi próxima a táxi Eco ou táxi Delta? É, Eu agora na dúvida se era Delta Eco. Eu tive a impressão que era Delta, mas estava ao nosso lado, a gente estava prestando atenção olhando para frente da pista. Talvez não tenha muita exata certeza. Me pareceu que era perpendicular, ou seja, seria a Delta. Tá? Não tenho certeza. Sim, a gente está com uma viatura agora na área gramada da Eco, estamos em contato com a mesma. Ah, eu vi a viatura lá na grama, mas não tenho certeza que era essa. Sola, na 3190, ligou? 3190, alfa, passagem da Juliette. Alfa, passagem da Juliette, 3190. Ah, seria isso, a certeza é que era a viatura amarela. Na hora de rolar, parecia ser maior, parecia caminhão, mas não. Acho que deve ser aquela briga que é a única que está por ali, não vi mais um depois que a gente virou na alfa, tá? Sim, sim. Obrigado. Papá 90 Alfa Romeo, o meu controle em 199435. Lembra Alfa Romeo. Juliette, portão 8. 3131, fique atento agora ao Airbus da TAM ingressando no gate 8. Após mesmo autorizado a estação ao ponto de espera da 10, via parte 1 Índia, no ponto de espera torre 1, no pulo 8, decimal 95, ajuste no 0, no 3. Ingressando gate 3, após já, prossegue parte 1, no Índia, ponto de espera, 2, 9, 2, 3, 2, 3. Travado, 90, Fazendo Oeste com Romeu, livre pouso, cabeceira 35, vento 1, 5, 0 graus, 7 nós. Padrão 09, está presente, autorizando o lançamento do eixo final da pista 10, aguardando para girar a base para o final do ano 7. Guardião 09 da presente cruza o eixo final da pista 10, aguardando para gerar a base para pouso na cabeceira 17. Está presente, cruzamento 10 na para a base 17. Passaria do 2231. Gente, Charlie Delta, vai engraçar uma galera. 269 and 73, line up and wait to runway 10. Line up and wait to runway 10, Zulu 69. Embaixador 2231 confirmando, vai retornar para o ponto de espera, é isso? Negativo, retornar para a posição de parada. Para o estacionamento? Sim, irmão. Qual o motivo, passareiro? Problema na aeronave, já agradeço. Gente, o passareiro 2231 libera a próxima direita Delta e chama solo 211. 211 via Delta, obrigado. Soltado, guarda, agora aí. Pode ao 08, ingresso final do 17, a porta final de 3 milhas. Passar lá para o site 3, na chave 08. Line 73, take off runway 10, wind 140 degrees, 7 knots. Take off runway 10, 69 degrees. 31, retorna para a posição 13 do 71. Gente, 13 do 71, 23. Salvador, cordial, papapá, Oscar Romeo Alfa. Cachorro Alfa, cruzamento? Ainda não, tá quase na posição interlada, do mantendo 1 no meu pés na linha do litoral. Gente, mas a gente já faz cruzamento, Oscar Alfa. Afirmo. Gente, Oscar Romeo Alfa mantém a linha do litoral guardando instruções. Dado por Romeo, garoto. Ela tirado por Romeo Alfa, 197, garoto. Guardião 08, livre pouso, pistão no 7, vento no 50 graus, 8 nós. Mesmo pouso no 7, 0. Azul 69, 73, airborne 13, approach control 119, and left 135. 119, left 135, Azul 69, 73, today. A direita reportando através de mais 14, mais normal. Curva direita reportando através de mais 14, visual com campo e paranave. Acaba de decolar também visual antigamente. Aqui é mais normal, foi em Praia da Azul, decolando da pista da 1-0, não interfere com o seu cruzamento. Guardião 08, solo 1-4, backtrack até o pátio do Guraé, reporta visual na pista, guardião 08. aqui, pronto, copy. Afirmativo, 3567, autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil de saída Arbor após posição Elefa, onde intercepta o pêndulo 17 até o destino. 54 no 5 no transponder, controle 119, decimal 35. Para a Brasília, recola da 10, para a Brasília, circuito Elefa. Agora 5417, primeira aerovia, pêndulo 17, transponder 5415. Pêndulo 17. Correto, reforça pronto no portão 8. Reforça para o nome Alfa, comprova da linha do litoral, chama controle 119, decimal 35. Reforça Alfa na escuta. Firmo, Oscar da Alfa, sobre o litoral, chama 1935, grato. Salvador, boa tarde, gol 1166, uma milha e meia do Simbra, basta lá. Gol 1166, avistado, livre pouso, pistão 1-0, o vento 1-5-0 graus, 9-9, gol 1166. Gol 1166, receba um tráfego à direita aqui na final, mil pés abaixo. Tráfego, asa fixa, baixa performance, tá mantendo a linha do litoral, não interfere com a sua aproximação, gol 1166. Ah, ok, tá bom. Decola da 10 com curva à direita no perfil de saída Árvore após posição Elefa, onde intercepta pêndulo 17 conforme rota. 5414 no transponder, controle 119, decimal 35. Boa noite, Leandro. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 0, curva à direita. Perfil da Árvore após voo Elefa, intercepta a pêndulo 17, de acordo com o plano de voo. 5414 no transponder, controle 119.35, boa noite, 69. Boa noite, 69, cotejamento correto, resposta pronta no portão 7. Boa tarde. Afirmativo 4206, boa tarde, pronto, cópia. Autorizado Recife, nível 350, decolagem da 10 com curva à esquerda, no perfil de saída Pucajamo Caju, via pêndulo 17. 5420 é o transponder, controle 119, decimal 35. Cajamo, 4206-1935 é a frequência do controle, reforço pronto no portão 1. 66, Sola Zulu 9, direita Fox, 1211. Direita Fox, 211, no 1166. Comandante Alvesca Bravo, prossiga. Você vai estar passando para a situação, senhor, para a Rede Litoral, vai deixar seu pedido para apoio, intenção de tático da massa, Alvesca Bravo. Gente, a porta vai ficar fora desta forma, Alvesca Bravo. Alvesca Bravo, Bravo. Minha meia, boa tarde, Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, você passará o gol novo, minha mãe. Salvador, boa tarde, Oceania 6210 estabilizado na final da 1-0. Oceania 6210, ajustado, check train, repouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 8 nós. Para informação, tráfego tipo helicóptero, Robson 44, à sua direita, no farol de Itapuã, interfere com a sua aproximação. Alvesca Bravo, mantém o farol de Itapuã, com curvas à direita, e reponta visual com um R2 319 na final da 1-0. Bravo. Está no externo, baixo travado, 6210. Gente, livre pouso, 1-5-0 graus, 8-9, Oxalé, 6210. Livre pouso, 6210. Condições de cruzar o eixo final do 1-0, retaguarda do E2, Alvesca Bravo? Afirmativo, senhor. Gente, Alvesca Bravo, autorizado. Cruzamento do eixo final do 1-0, retaguarda do tráfego, aguardando as instruções. Bravo.